190, Jaguar 677, decola pista 10, aprova-se esquerda, subida Tuca, transição Aracaju, controle 199, decimal 35, aciona transição 5430. É, confirme o nível? Eu coordenei 190, deseja outro? Não, tá ótimo. Autorizando Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, após na Puca, Aracaju. Controle de 935, transfone 5430, 1806. Correto, sem acionamento. Foi 3173, cópia. Jética à sua frente, com o número 2 sobre o ponto de espera. Pode iniciar ataques lentamente, seguindo a aeronave. Sente como número 2, segue o objeto, com o 754. Firmo. Jet 6721 está pronto para o táxi. 3h25, Recife, 96 bordo, 96. 3h25, 96, qual a alternativa? A sua identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para nível 050. Bonf, descendo para 050, 35491. E o objet e atrás do 737 da Gol deixarem livre seu ingresso do pátio, pode ingressar portal 1111. Gente, então após o web e o gol, segue até o 11, são 3660. Drone Salvador, boa tarde, esse é o 8001 da TAM, cruzando 050. 8001, contato radar na decolagem, suba ao nível 330 no perfil da saída PUCA. Perfil da PUCA. 3, 5, 6, 3, 2. Papá, papá, Juliette Bravo Lima, voe na proa da posição ITAP. ITAP da presença. Juliette Bravo Lima, condições de manter velocidade? Afirmativo. Mantenha velocidade na, agora na proa de ITAP. Juliette Bravo Lima. Mantenha velocidade na proa de ITAP. E decolar, pista no zero, vento 150 graus, 07 nós. Cabeceira deslocada em 90 metros. Sente a linha, decola a cabeceira no zero, objeto 721. 434. Autorizado 320 para Guarulhos, objeto 5010, decola, primeira curva direita, da Eldiné. 119-35-5434, transporte, da 3173. Correto, 5434, taxa de mencionamento. 5434. Patrulha Salvador, 3549, forma um pequeno desvio de 10 graus à direita, aproximadamente 2,5 milhas. 10 graus à direita por 25 milhas, trip 5491, desvio autorizado. Fecha. 8001, no chame Recife no 26.85, alterna 125.45. 26.85, 25.45, boa tarde. boa tarde, Azul 4089, informação Alfa. Boa tarde, prossiga. Cópia para Vitória 360. Ordenaria agora de cópia. Está aguardando. Copa Juliette Bravo Lima, desça para 3.000 pés, ajuste 1.013. 3.013. O 4, boa tarde, autorizado a alinhar e manter cabeceira deslocada em 90 metros, pista no zero. O... Aguarde autorização para decolagem. Alinha e decola, alinha e mantém, gol 954. Correto. Controle Salvador, boa tarde, já está 3192, formação Alfa, atingindo 160. Na 3192, eu sou na identificação, autorizado de chegada a mar e desça para nível 060, reduza para 2109. Correção, 2509. 250, reduzindo, descendo ao 060, está 3192. Serra Vito 366, passando o gol 1328. Ouro 328, chame torre 1-8, decimal 6. 1-8-6, chamar a torre, gol 1-3-2-8. Controle Salvador, boa tarde, objeto 6721, decolando o pincel da bomba, com sua escuta. Confirme. Objeto 6721, pincel da bomba. Web 6721, contato radar na decolagem, suba ao nível 310, no perfil da saída Momo. A senhoria autorizaria a voar direto em frente. Metros. Descer deslocado 90 metros, gente. Não escuta o gol na 328. O gol 1754, autorizado a decolar, pistão 10, vento 180 graus, 05 nós. Nível decolagem pro gol 1754. O 721, confirme. A senhora autorizaria da presente uma posição frote? O 721, cumpra o perfil da saída Momo. Aguarde coordenação com o Centro Recife. Obrigado. São, autorizado de chegada a MAN, desça para nível 070. E se redução para 250 mais. O senhor Amar, essa vez passando em 170, reduzindo 250 mais. 14089, cópia. Prossiga. Vitória autorizada 360, turístico 50, decola pista 1-0 após direita, subida da EL, transição Diner. Controle 119, decimal 35, aciona 5441. Autorizado para Vitória, nível 360, pela Upper Whisky 50, decola da 1-0 com curva à direita, saída da EL, transição de NER, controle de saída 1935, e o transponder 5441. Estamos no 0, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Ele pousa, está abaixo travado, gol 1328, 1-0. 240, então, do 5491. O 491 vai necessitar de mais alguns desvios à direita por mais 1 ou 5 milhas. Gente, autorizado de Giltrip 5491. Ok, graças. Contato radar na decolagem, suba ao nível 410 no perfil da saída Puca. 410 na Puca, gol 1-7-4. Controle Salvador, muito boa tarde, passarinho 2230, transfere, cliente da Alfa, autorizado, descida até 1-2-0. Passarinho 2230, sua identificação, autorizado chegada a MAN, desce até o nível 080. 080, a MAN, 2230. Controle 6721, cruza 130. 721, ciente, mantém escuta do controle. Positivo, tá cruzando um 430, poderia coordenar com o centro tua frente? Cliente, web 6720, aguarde. Web 6702. Exploração para sequenciamento, curva esquerda, proa 060. Esquerda 060, objeto. O Lima tá atingindo 3.000. Juliette Bravo Lima, autorizado 2.000 pés, ajuste 1013. Autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2.013, reportado estabilizado. Pan 31192, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010. Limite magnética 120 de Simbra. 090 de proa, 120 de Cipra, limite, atingindo, cruzando 70 por 60. Trip 5491, autorizado 3.000 pés, ajuste 1013. 3.000, já retornada pelo 5491. 3192, desça para nível 040. 40, 3192. Trip 5491, iniciou só para 170 nós, curve à direita, proa 190, aguardando proa para o localizador. Direita 190, reduzindo 170, 54 avião. 170, web 6702. 6702, desça para nível 050, curve à direita, proa 115, limite magnética 150. Positivo, direita 115, descendo para 050, magnética 150 de cima. Web 6721, chama o centro Recife no 2085, alterna 12545. 2085, 6721. Passarei do 2230, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 075, limite magnética 160 de Simbra. 075, limite é 160 de Simbra, 2230. Poderia confirmar a velocidade para o 5491, por favor? O 320, Porto Internacional de Salvador, 737, 8 milhas, passa a posição Duna, mantém 2.000 pés, é um pé Bravo Eco 9 Lima, está mantendo 180 graus de speed. Cliente já mantendo 170, temos o mesmo ticket 5491. 7702, esse é para nível 040. Sim, para o 6702, senhora. Descida até o 040. Até o 40, o objeto, 6702. 392, está restrito ao nível 050. Interceptou o localizador, tem condições de prosseguida para a gente tomar condições visuais para 17. Receiving tender. Vamos receber o Juliette Bravo Lima do localizador? Gente, Juliette Bravo Lima, chame torre 18.6. 18.6. 1754, chame Recife no 2085, alterno 2545. 2.800, 2.400, boa tarde. Tip 5491, Costa Pro, intercepte o localizador, está autorizado a final ILS, desça para 2.000 pés. Cliente, descendo para 2.000 para interceptar o lote 5491. 96702, desça para 3.000 pés. 3.000 com mili? 1013, 96702. Positivo, 3.000, 1013, padrão. 2230, passarindo, vai atingir o 020. 6702, redução para 190 nós, curva direita para 180. Direita 180 de progresso, reduzindo para 190. Número possível para final 17, autorizado a presente, mudou sob regra, é 25. Afirmativo, autorizado 17, que... 1806, decola agora 25, controle 19.35, bom voo. 1935, obrigado. 1350, decola pista 10, aplausos pela esquerda, subida Puca, transfer Aracaju, controle 199, decimal 35, aciona 5451. É autorizado, Marcel 350, conforme a rota do plano, decola da 10, curva esquerda, Puca Aracaju, controle 19935, transponder 5451. Neto, 924, ele vê por isso que 58, paga pelo centro Recife, chama encenamento. Ok, chamado. 3566, cópia. Pronto, cópia 3566. Aracaju autorizado 190 via Golfo 677, decola pista 10, aprova curva esquerda. Subida Puca, tensão Aracaju. Controle 19935, aciona 5443. Autorizado Aracaju, nível 190, Golfo 677, decola da pista 0, curva esquerda, descida Puca, transição Aracaju. Controle 1935, transponda 5443, o TAN 3566. Correto, chama acionamento. Chamar acionamento 3566. Altan 317370, pushback acionamento. Alta Brigada na Prona 77, está autorizado a serviço voo 3-6-0. O limite da Proa é o departamento de proa de banco de passo. Move agora, Prona 77. Muito obrigado, boa tarde. 3-9-0 já passou, 1-2-0 de 7-0-2, vai ultrapassar o limite do localizador. A magnética com limite é a 070 de cima. 7, isso explode. Decola da 10, curva esquerda na saída Puca, Zipa 1-1-9-3-5, 5-4-5-0, transponha do gol 1-6-0-0. Correto, financiamento. Reportará. Só botou o azul 4-0-8-9 para posicionamento, posição 9. 5491 4-0, desceu para 2000 com 1013, reduzindo. Para ataque 3566. Somador recebe o azul 4089? Recebo, só manchinha. 3000. O controle é o 223, da passaredo. Solicita o possível curva direita, magnético 120. Estamos com a formação na proa. Passaredo 2230, curva à direita, proa 130, limite é a magnética 110 de Simbra. Sim, a tirou 30, limitado pela 110 de Simbra, 2230. Simbra, posição 9054, campeão. Juliette Bravo Lima, solo aos 29, Papate 5. Autorizado direita, Papate 5, frequência livre estacionar, boa tarde. Direita 160, 3192. Passaredo 2230, curve à direita, proa 180. 5180, 2230. Quem para o solo? Solo TAM 3173 para o tanque com 176 a bordo. 9-2. Nome e alternativa? Forma 3 horas e 55, Galeão. 2000, final localizador, né? Final ILS sem grade, TAM 3192. Que final localizador, beleza. 1806, chame Recife no 26.85, alterno 125.45. 2085-2545. Uma milha para cima, baixado para o lado, velho. 01, bom dia. Torre B, Salvador, boa tarde, WebJet 6702, passando Simbra, baixado travado. 220, assina identificação, autorizado chegada a MAN, desça para nível 050. 050, identificou a chegada a MAN, poderia confirmar como recebe? Clareza 5, Avianca 6320. Sim, a gente perdeu contato com a Centro 25, efetuou mais de 10 chamadas, chamou inclusive a torre, agora recebeu outro plano. Gente, Avianca 6320. Nós vamos efetuar a chamada, depois é uma pessoa que não fala português. 1345, alterna Confins. O azul 4089, prossiga via Juliette, alfa até o ponto de espera da pista no zero, quando lá torre 118 decimal, meia, o ajuste no zero no 3, bom dia, boa viagem. Juliette, alfa até o ponto de espera da pista 10, para o azul 4089. Boa tarde, próximo ao ponte para a pronta. Juliette 6702, pintura autorizada 110, 170 graus com 8 nós. Tudo 150, vai reportar estabilizado 2230. Vega 6320, confirm speed. Avianca 6320, informe velocidade. De imediato quando autorizado? Afirmativo. Depois o pouso do Boeing está curtíssimo, está autorizado ali, mantém preparado para decolar de imediato. 237 na final, ali mantém preparado, está 373. 566 para o táxi com 101. Aguardo, autonomia de 3 horas e 18, alterna receber. Apenas a autonomia? 3 horas e 18 minutos, 0318. 0318, prossiga via Índia, alfa até o ponto de espera da pista no zero, quando lá torre 118 decimal, meia, ajuste no zero no 3, bom dia, boa viagem. Ok, ciente, autorizado via Índia e alfa para o ponto de espera da no zero, quando lá pronto, torre 18, 62, 3561, boa tarde, até a próxima. O 35491 mantém a posição na cidade Juliante, vai dar passagem a um Embraer 190 da Companhia Azul. Após o mesmo, ingresse para a remota 13. 754 avião. Avião 173, autorizado a decolar, 160 graus, 7 nós. NF3173. 2, ingresse via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 165, ground speed. Reduce speed 190 knots now. Ok, reduce speed 190 knots, Avianca, Brasil 6320. Descent at level 040. Continue 040. O Lima Quilo Bravo, aguarde 090 Recife, número 2 para a cópia. 10150 graus, com 7 nós, cabeceira deslocada, 90 metros. 3132, 10. Agora já prosseguindo após a passagem do azul 5491. Gente, 935, bom voo. 19935, obrigado, boa tarde. Salvador, o TAN 3566, bom dia. Gente, mantém o ponto de espera da 10. Mantém, 3566. Torre Salvador, muito bom dia, o passarinho do 2230. Final da 10, solicita possível prosseguir para 17 com referência. Autorizado, base curta, sinal da 17, após sinal da 17, passarinho 2230, agilize. Gente, autorizado no 7, vamos agilizar aqui, muito obrigado. Salvador, azul 4089, ponto de espera com o número 2, pronto. Enter, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera com o 089. Cito 0, clear the ILS final, descend 2000 feet. Ok, we call you 2000 feet and clear for ILS approach, Avianca 9320, OBN. Pronto para projecionamento, 73234. Agora é 3119, eu sou via, tá? Chega em pronto. Tudo Juliette, ingresso portão 8. Ingresso Juliette, partiu portão 08. Portão 8, 6703. Paulo Salvador, voo 1394. 1394, guarde copa para o Galeão, qual nível? 400. 400, guardando areia, guarde copa. Aguarda. Batango Lima, quilo bravo, na escuta. 1-2-1, último ao 9. 2-9, na direita, 3-9. Fim do Neto Tausa, Bianca, 6-8-0. Então, Recife 090, decola da pista 17, após decolagem, curva esquerda, subida Conde. Controle 199, decimal 35, aciona código 0254. Nossa direita. Correta, elevia Golf 677, confirme por B, autonomia alternativa. Daniel, se que possível possibilidade de voar de Nerobidade? 6.612, ajuste 1013, 1013. Kennedy 1013. 1013, continue approach, number 1, evacuated. 131173, autorizado a decolar 10, vento 160 graus, 07 nós. É o 3566. Afirmativo, afirmativo. 3566, correção, autorizada a corda 10. Vento 160 graus, com 7 nós. Iniciando o 3566. É 31173. Centro informa que não é possível a proa de Diné, porém está autorizado a voar Eudes. Positivo, melhor. Então voa Eudes, o TAN 3173. Muito grato. Via 394. Balão autorizado 400, piloto 104, decola pista 10 após direita, seguida da L, posição Blaze. Controle 1-9935, aciona 5453. 400, Galeão, volta de 104, decola 10, direita da L, Blaze, 935, 5453. Portão 62. Tá correto, companheiro, 400 seu nível, chama posicionamento e puxa. Aí chama acionamento e puxa, chama 304. É que chama de companheiro nível, tá? 400. 7400. Número 230, solo agora aos 39. Livre é, esquerda, é, na Lima, chame o solo em 121, decimal 9 para ingressar no Tatiana. Sim, para levar a esquerda, Lima, chama solo 219 ou 230, muito obrigado. Vengeance Street 20, clear the Kaufman, lay 10, wind 160 degrees, 06 knots, the first 290 mirrors in press bow. Clear 310, Vengeance Brazil 6320, thank you. Paulo Salvador, muito boa tarde, passarinho 2230, Livro Lima, na sua escuta para instruções de táxi. Bom dia, boa tarde, quer dizer, pode ingressar na Lima, parte 3, parte de carga, aí na terceira sinalizadora. Paciente, vai prosseguir pátio, parte de cargas, atento ao sinalizador, 2230. Carga a moto, companheiro, tá do aí, doado no trip, deve ser. Solo, gol. Quatro, se vai acionamento no 5. Copiou, passarelo, que é o pátio área remota? Afirmativo, copiou 2230, agora vai prosseguir para remota, ao lado do trip. 1924, o talho de chegamento portão 5, chame táxi. Eu chamo táxi do 924, PC. Solo do Salvador, o TAN 3834, pushback saneamento 4. Autorizado, 2834, chame táxi.